Panorama Agrícola para 29 de fevereiro de 2016, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, 29 de fevereiro de 2016, segunda-feira de lua cheia. O ditado é: os que acham que sabem tudo acabam perdendo a chance de aprender para sempre. Na entrevista especial desta segunda-feira, livro conta histórias de 60 anos da extensão rural e pesqueira aqui em Santa Catarina. Dica do dia. A prevenção é a única arma eficaz contra a dengue. A melhor forma de evitá-la é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito que transmite a doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros itens. Além da dengue, tem o perigo também da febre chikungunya e do Zika vírus. É hora das notícias. Chamada para a seleção de empreendimentos da agricultura familiar para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro este ano, a agricultura familiar vai ter a oportunidade de divulgar sua produção nas praças Brasil Saudável e Sustentável, localizadas em quatro pontos turísticos do Rio de Janeiro. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também do Ministério do Desenvolvimento Social. Para participar de uma das praças, os empreendimentos devem acessar o edital de chamada pública no site do MDA e enviar ficha cadastral até o dia 2 de março. É importante lembrar que os grupos inscritos devem ter a declaração de aptidão ao PRONAF jurídica e estar de acordo com a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Ao todo, vão ser selecionadas até 45 organizações familiares para participar da campanha. Vão ser montadas estruturas em quatro espaços no Rio entre os dias 5 e 14 de agosto deste ano, durante os Jogos Olímpicos. 60 anos da extensão rural e pesqueira. 40 anos da pesquisa agropecuária. O Panorama Agrícola recebe hoje o engenheiro agrônomo Léo Crot, que junto com a extensionista Rose Gerber, organizou o livro Fragmentos da Extensão. A extensão rural está comemorando, no dia de hoje, 60 anos. E Léo Crot fala sobre esse livro nessa entrevista. Quantos capítulos tem o livro, Léo? O livro está constituído de quatro capítulos, onde a gente procurou, num primeiro momento, resgatar um pouco da questão histórica, e em outros capítulos, contar com a narrativa e o relato da experiência de extensionistas que passaram a exercer outro tipo de profissão, como professor, pesquisador, empresário e diferentes áreas. Um terceiro capítulo que a gente chamou de O Sonho de Ser Extensionista, então contando com o relato de, por exemplo, filhos de extensionistas que viraram extensionista, filhos de agricultores que recebiam assistência técnica de extensionistas, então se motivaram para estudar e também ser extensionista, sócios 4S, né, que eram participavam dos antigos clubes 4S, e também a partir dessa experiência, desse convívio com os extensionistas, se interessaram e passaram o sonho de ter o sonho de ser extensionista. E um quarto capítulo, um relato mais de algumas experiências de trabalhos com extensão rural, como o projeto Micobacias, trabalho de educação ambiental, o trabalho com indígenas, algumas experiências, né? E também alguns fatos assim, curiosos dessa trajetória dos 60 anos da extensão rural em Santa Catarina. Léo, esse primeiro capítulo tem um fundo histórico. O Glauco Olinger participa desse capítulo? É, com certeza, Dr. Glauco não poderia ficar fora dessa narrativa, porque ele faz parte da história de Santa Catarina, né? Dr. Glauco, desde a implantação da extensão rural em Santa Catarina, em 1956, né? Exatamente no dia 29 de fevereiro de 56, quando foi assinado o projeto chamado Projeto AETA 17, que deu origem à extensão. Então, ele, nesse primeiro capítulo histórico, assim como o Dorvalino Furtado, que mais ligado à extensão pesqueira, faz o relato do surgimento da extensão, ou da CARPESC, né, que fazia o trabalho de extensão pesqueira, o Dr. Glauco faz então todo um contexto, um relato, um resgate histórico de toda o surgimento, de como surgiu a extensão rural, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, e fatos pitorescos, políticos ligados a essa questão. E a EPAGRE, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Léo Crota, ela surgiu em que ano? A EPAGRE, ela surgiu em 1991, né, fruto da fusão ou da incorporação de distintas empresas, somente a Caresc, a Carpesc e a Empasc, né, que faziam atividade de extensão e de pesquisa agropecuária, se fundiram então em 91, criando a EPAGRE, que hoje faz as duas ações: pesquisa agropecuária, extensão rural e pesqueira. Capítulo 2, o extensionista que virou. Nesse capítulo, então, nos motivou a organizá-lo pensando em resgatar algumas histórias e relatos de pessoas que foram extensionistas e tiveram uma grande colaboração e tiveram na extensão rural uma grande escola para seguirem outras profissões, como professores, professores universitários, professores de ensino médio, deputados estaduais, federais, foram extensionistas em sua vida, hoje executam essa outra atividade, prefeitos, vereadores, secretários de agricultura de município, secretário de cultura de estado, empresários, profissões que passaram a exercer a partir da experiência como extensionista. Capítulo 3 do livro Fragmentos da Extensão fala sobre o sonho de ser extensionista. Você, Léo Crotto, tinha esse sonho? Eu desde cedo eu sou da Caresc, ingressei na Caresc em 1978, então bastante tempo, eu não tinha nem segundo grau, né? Então eu realmente na época não tinha esse sonho, mas a partir do momento que eu ingressei no serviço, como conheci o trabalho desenvolvido pelos extensionistas do município, e lá no município de Tapiranga, era uma equipe bastante grande, um trabalho bastante volumoso. Conhecendo esse trabalho, depois no Regional em São Miguel do Oeste, no centro de treinamento, lá no CETRESMO, e depois eu tive a oportunidade de poder fazer agronomia vindo trabalhar na sede em Florianópolis, e isso realmente me motivou e me despertou o sonho também de querer ser extensionista. Então, o meu relato também dessa minha experiência está nesse livro, assim como de uma série de colegas, tanto colegas que já trabalhavam na IPAGRE, em outras funções, passaram a ser extensionistas, como de outras pessoas, como filhos de agricultores que recebiam assistência técnica, sócios 4S, filhos de extensionista, né? Somente nessas últimas turmas que ingressaram na IPAGRE, vários colegas extensionistas hoje são filhos de extensionista, né? Só para citar o exemplo da Aline Siminski Belincanta, né, que é extensionista de Seara, ela talvez tenha o privilégio de ter mãe e pai ex-extensionistas, né? A mãe dela ainda da época em que a extensionista era proibida de casar, né? Então, quando a mãe dela, né, casou com um extensionista, né, ela teve que sair, mas o pai continuou. E hoje a Aline é também extensionista, né? E certamente aprendeu muito de casa, o convívio com seus pais, essa nobre missão de ser extensionista. Extensão rural tem tudo a ver com educação e comunicação, na sua avaliação, Léo? Acima de tudo, é uma questão de educação, não educação formal, mas educação para melhor poder ajudar os agricultores a melhor poderem gerir as suas propriedades, a cuidarem melhor da sua cidade e principalmente gostarem e trabalharem com mais afinco naquilo que eles fazem no dia a dia, né? Porque a gente sabe que a missão de agricultor é difícil, é com percalço, assim como a missão de extensionista é muito difícil. Então você realmente tem que gostar e tem que ter uma vocação, mas com certeza é uma profissão e uma missão que você tem, uma missão muito gratificante. Os resultados, quando os resultados aparecem. Bem, o quarto capítulo do livro fala sobre experiências como microbacias e educação ambiental, experiências bem-sucedidas que a EPAGRE e a Extensão Rural e Pesqueira realizaram. Bem, este livro, Fragmentos da Extensão, ele será lançado na próxima segunda-feira, dia 7 de março, aqui no auditório da EPAGRE, quando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina fará uma sessão solene aqui na EPAGRE, em homenagem aos 60 anos da extensão rural e pesqueira em Santa Catarina e também em homenagem aos 40 anos da pesquisa agropecuária. Um livro sobre a pesquisa também será lançado neste dia e será objeto da nossa entrevista de amanhã. Nós agradecemos a você, Léo Crutt, pela entrevista sobre os 60 anos da extensão e o livro Fragmentos da Extensão. Nós que agradecemos a oportunidade e aproveitamos para agradecer também a todos os colaboradores que ajudaram a tornar possível e escrever as suas histórias para o livro. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.